A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Eu estou a viver a minha life, eu juro, não devo nada a ninguém. Tu não estavas no começo, agora podes bazar, eu juro, estou bem. Não quero ninguém à minha volta, eu estou a dizer a minha cota, eu quero bazar. Eu estou a dizer a mim próprio, não posso parar, eu não posso parar de sonhar. Eu não vou parar de sonhar, no modo focado no call. Ela está a dizer que eu não dou atenção, agora não posso. Eu estou a dizer a meu marco, eu estou a sonhar que isto vai ser nós. Eu tenho bacenas a falar, eu juro, só me calo como calo sem voz. Eu estou a manifestar tudo aquilo que eu quero para mim. Eles estão a ver que o puto está a subir, agora já querem estar comigo, yeah. Eu não estou a ligar a faz, olha aquilo que eu tenho a faz, yeah. Eu estou a dizer que eu não estou a ligar aquilo que eu estou a falar de um gajo. Eu estou a ver que eles querem que eu caia, mas eu não vou abaixo. Eu estou a sonhar com uma cinza em LA. Eu vou levar a minha bag. Juro que esses boys estão a duvidar de mim, mas eu vou conseguir, isso eu sei. E tipo, um gajo, não estou aqui a tentar provar nada a ninguém, estás a ver? Tipo, consegui, mano, tipo, consegui estar tipo, a fazer o que eu gosto e a viver do que eu gosto e tipo, isso é perfeito. Eu estou a viver a minha life, eu juro, não devo nada a ninguém. Tu não estavas no começo, agora podes bazar, eu juro, eu estou bem. Não quero ninguém à minha volta, eu estou a dizer a minha cota, eu quero bazar. Eu estou a dizer a mim próprio, eu não posso parar, eu não posso parar de sonhar. Eu não vou parar de sonhar, no modo focado no call. Ela está a dizer que eu não dou atenção, agora não posso. Eu estou a dizer ao meu marco, eu estou a sonhar que isto vai ser nós. Eu tenho bacenas a falar, eu juro, só me calo quando calo sem voz. Tomás, estás farto, boy. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. É com enorme alegria que recebemos mais uma vez, no nosso programa, o diretor do nosso agrupamento, o professor Carlos Carvalheira. Boa noite, professor Carlos Carvalheira, e muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui connosco. Muito boa noite, obrigado eu pelo convite, que é sempre uma honra e um gosto aqui vir. Há momentos ao longo dos anos que revelam o porquê de tantas decisões, esforço e dedicação. Eu gostava de perguntar o que é que continua a motivá-lo a desempenhar este cargo como diretor do agrupamento? Ai, que pergunta difícil. Em primeiro lugar, boa noite. É um gosto vir aqui sempre a este clube, este programa. Em primeiro lugar, queria aqui enaltecer o vosso trabalho. Dar uma palavra de muito reconhecimento e muito agradecimento a todos estes jovens que aqui estão, ao professor Basílio, à professora Ana Mendonça, à professora Rosa Simões e a todos vós que fazem deste programa um elo de ligação com toda a nossa comunidade educativa, com todo este agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. E não nos estamos só a cingir à escola sede, estamos a falar de todas as escolas que compõem desde o pré-escolar, todas as escolas do concelho, todas as escolas públicas e jardins que compõem este agrupamento. E é uma honra e vou ficar sempre, irei ficar sempre na memória com este bom trabalho que é feito, que é realizado por todos estes nossos jovens que ao longo destes muitos anos têm vindo a dar voz ao agrupamento. E aqui também, pessoalmente, um reconhecimento muito, muito forte, que perpetua também, de alguma forma, a memória da professora Célia, que foi, digamos assim, a fundadora e a imagem deste clube, deste programa. Queria aqui enaltecer o trabalho da Ana Mendonça, do professor Basílio e da professora Rosa Simões. Não há diretor no mundo que tenha este orgulho tão bem vincado de um trabalho tão dedicado, tão resiliente, tão competente e tão profissional, sempre com o grande objetivo em prol dos nossos alunos, em prol da nossa comunidade. Muito obrigado. Relativamente à pergunta que me fez, olha, é os desafios que temos dia após dia que nos faz, de facto, poder ter esta motivação acrescida para desempenhar este cargo. Aliás, também a experiência ao longo destes 21 anos me levam a ter esta motivação e a ter este querer de fazer cada dia melhor. E são as adversidades. Olha, estamos agora a passar um momento de adversidade em que vamos ter que encerrar a escola amanhã. Amanhã. Agora pronto, percebi. E portanto, queria de alguma forma também dizer que são todas estas fases que nos fazem ter motivação, ter força, ter dinâmica. E também reconheço que por parte de toda esta comunidade, grupo docente, assistentes operacionais e técnicos, estão todos imbuídos deste meu espírito de podermos fazer deste agrupamento um agrupamento onde todos se sintam felizes e haja boas aprendizagens. Essencialmente é isso. Certo. Nós somos uma escola do interior e uma escola do interior tem especificidades únicas, desafios próprios, mas também fortalezas que não se encontram noutros contextos. Na sua perspectiva, qual é hoje a maior força da nossa comunidade educativa e qual considera ser a maior fragilidade? A maior força são os nossos alunos. É por eles que nós diariamente fazemos o melhor. E que gosto enorme, que orgulho enorme podermos dia após dia fazer dos nossos alunos melhores cidadãos, melhores alunos, com melhores aprendizagens e prepará-los para a vida ativa no futuro, para serem adultos com bons princípios, que saibam desenvolver e implementar dentro das suas áreas que cada um irá desempenhar o melhor. E é esse desiderato que nós todos temos em poder querer fazer dos nossos jovens, melhores alunos e homens e mulheres do futuro. E essa é a grande potencialidade que temos no nosso concelho, é ter este núcleo enorme. São perto de 2.300 alunos, temos vindo a receber muitos alunos estrangeiros, e isso tem aumentado de alguma forma a nossa população escolar. A nossa fragilidade, não considero que haja, embora possamos daqui de alguma forma tirar alguma ilação, mas que é uma ilação geral do contexto do país. O pouco interesse que os nossos jovens têm pela escola e a pouca vontade, na maioria dos casos, de estudar, de ter um trabalho mais dedicado relativamente ao estudo. É um mal geral que me apercebo que graça por esse país fora e que eu gostava que fosse diferente, no sentido de poder fazer com que os nossos jovens tivessem melhores aprendizagens e houvesse um interesse maior pela escola e por tudo aquilo que se faz na escola. Hoje a escola proporciona tudo, a todos os níveis. E ficamos, de alguma forma, constrangidos quando os nossos jovens não aproveitam tudo aquilo que a escola disponibiliza. Hoje, esta escola pública faz tudo por estes nossos jovens. Eu, por acaso, para ser sincera, até ia falar um bocadinho mais do privilégio que nós temos de estar no nosso agrupamento. Eu, quando perguntei aqui qual era a maior força da nossa comunidade educativa, eu acho que nós também podemos levar esta pergunta para outro lado, que é o trabalho colaborativo que existe na nossa escola. Os nossos locutores estão aqui, sabem que nós este ano já entrevistámos várias personalidades da nossa escola, nomeadamente as psicólogas, portanto, que estão com o projeto Empatia, a professora Isabel Martins, que esteve cá coordenadora da língua não materna, recebemos também a professora Cristina Costa, que está à frente do Qualifica, portanto, na educação para adultos, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um agrupamento muito grande, de uma escola do interior, mas que tem projetos que são uma mais-valia e que são únicos, e, portanto, que fazem com que toda a comunidade e o agrupamento funcione bem. em prol dos nossos alunos. A Ana está a ir ao encontro daquilo que eu há bocado acabei de dizer. É que os nossos jovens têm tudo. Pois. A nossa escola disponibiliza tudo. E é pena que a maior parte dos nossos jovens não possam aproveitar todas estas ofertas, todas estas sinergias que a escola proporciona a todos. Porque, como disse bem, nós temos um... Eu agora gostaria aqui alguns minutos em elencar todos, sim, os projetos. Sim, todos os projetos que nós temos, tudo obviamente, aquilo foi um exemplo que nós proporcionamos daquilo que eu tenho, aos clubes. Este aqui é um bom exemplo de clubes. Mas há toda uma variedade e uma panóplia de ofertas que poucas escolas, desculpem esta modéstia, mas que poucas escolas proporcionam. Claro. Mas a nível do agrupamento, eu não, não me sinjo nunca aqui só, e sabem, já me conhecem, já me conhecem, que o meu grande princípio é passar a mensagem que todos devem ter as mesmas oportunidades, estejam na Escola da Cordinha, na Sede, na Ponte, eu sei lá, em todas as escolas. E, portanto, tem sido esse sempre o nosso objetivo. Mas, vendo, analisando com serenidade, percebemos que a escola proporciona um conjunto de projetos, de atividades. Estou a falar, por exemplo, até no âmbito dos intercâmbios, a quantidade de Erasmus, intercâmbios que nós já temos há alguns anos esta parte. Começou na escola secundária, por exemplo, de MOL, que na semana passada tivemos 18 alunos a participar em MOL nesse intercâmbio. E, de facto, depois também temos outros e proporcionamos tudo. E é pena que os nossos jovens não possam aproveitar e não saibam aproveitar na medida exata todas estas potencialidades que o agrupamento disponibiliza. Claro. De que forma é que a escola se articula com as famílias e com a comunidade local? Continua a haver uma boa relação, penso eu, uma escola aberta? Sim, em primeiro lugar nós temos uma boa relação com todas as associações de pais que existem. Existe aqui a APAS, que teve agora e queria aqui também as eleições para os novos corpos gerentes, e queria aqui deixar uma palavra de felicidades ao André Henrique Riques, que é o novo presidente. Brevemente, sexta-feira, irei reunir com a associação, com esta nova direção. Mas também na Cordinha, em Lagares, na Ponta, há associações de pais com grande dinamismo e que fazem um excelente trabalho. Nós temos que ter esta perspectiva. Nós não podemos... Nós temos que nos saber articular com todos. Nós não somos donos do agrupamento e temos que perceber que é nesta boa articulação, num bom diálogo, que se resolve e que se promove um melhor sucesso educativo, porque temos que ter este princípio de saber ouvir, de saber corrigir, de saber fazer melhor, sabendo ouvir todos aqueles que têm interesse nesta boa solidificação de um processo educativo. E, portanto, eu julgo que tenho uma boa relação com todos. Estou sempre disponível para receber qualquer encarregado de educação. Aliás, tenho feito reuniões com alguma frequência com alguns encarregados de educação de alguns alunos que denotam alguns problemas, e estou sempre disponível para essa. Faço um apoio mais individualizado aos diretores de turma que necessitam sempre da minha presença em alguma reunião. A escola é a escola da porta aberta. A escola está sempre disponível, e nós próprios da direção e todos nós estamos sempre disponíveis para poder receber qualquer encarregado de educação e ajudá-lo no sentido de promovermos um melhor ambiente e na resolução de eventuais problemas que vão surgindo do dia a dia. O papel do encarregado de educação interventivo, participativo, na escola é fundamental, mas de forma consciente, de forma responsável, e não estar sempre a dizer mal da escola, não estar sempre a dizer, a denegrir este processo educativo que o nosso agrupamento faz, que é de uma riqueza ímpar e que muitas das vezes não é reconhecido. Muitas das vezes não é reconhecido o grande trabalho que é feito pelos professores a nível, na escola, porque os professores fazem um trabalho de excelência, preocupam-se, preparam-se, muitas das vezes não é aproveitado. E às vezes também fico constrangido pela percepção que alguns encarregados de educação, uma percepção errada, naturalmente, que alguns encarregados de educação fazem do trabalho que é desenvolvido na escola, porque é um trabalho muito positivo. A escola do século XXI enfrenta desafios que praticamente não existiam há 10 anos, ou se calhar até há menos tempo. Mudanças sociais rápidas, novos perfis de alunos e tecnologias que evoluem mais depressa do que os currículos conseguem acompanhar. Um dos exemplos mais evidentes é a inteligência artificial, que já influencia a forma como os alunos pesquisam, aprendem e formam opiniões. Perante esta transformação profunda, qual é para si o maior desafio que a escola do século XXI enfrenta? O maior desafio que a escola enfrenta é passar a mensagem que o papel mais importante que existe na escola é o papel dos professores. E independentemente de todas essas inovações que a escola tem que estar predisposta, que a escola tem que estar atenta e que a escola tem que ir acompanhando, é o papel efetivo dentro da sala de aula do professor que é o mais importante. Depois, claro, há que fazer este acompanhamento, há que sensibilizar todos para esta evolução. E esta evolução adquire-se através de formação, através de podermos disponibilizar a todos, a toda esta comunidade, professores, alunos, as melhores ferramentas para o desempenho, para esse desempenho. Falou e bem na questão da inteligência artificial, tem havido muitas discussões até a nível universitário, da rejeição da aplicação da inteligência artificial no meio universitário. Há outros países que estão a tentar proibir o uso das redes sociais até aos 14, 15 anos. Portanto, tem que haver alguma moderação. E tem que haver algum acompanhamento nesta evolução. Mas aquilo que eu digo e que penso hoje em dia é que o papel do professor é sempre fundamental na orientação, na vigilância, e depois haver um bom acompanhamento, mas um acompanhamento de forma racional, e um acompanhamento que também, porque tudo tem limites na vida, e nós percebemos que o uso em demasia, aqueles países que há alguns anos a esta parte passaram logo de uma forma rápida para os meios tecnológicos, hoje estão a retroceder, estão a voltar ao papel. Portanto, tem que haver alguma consciencialização de todos para esta moderação, para este equilíbrio, não sonegar essa evolução, mas que esta evolução seja, de facto, ponderada e equilibrada. Saber fazer o uso dela. Carvalheira, se pudesse mudar algo ou alguma área no sistema educativo, qual seria? Isto hoje estão com muitas perguntas difíceis. A melhor área que eu mudaria era o respeito. Podermos incutir mais em toda a nossa sociedade o respeito uns pelos outros, o respeito pelo bom trabalho que é feito na escola em particular. Todas as áreas são fundamentais. A parte das artes, a parte das letras, a parte das matemáticas, todas estas áreas são fundamentais para uma aprendizagem e para um contributo integral na formação dos nossos jovens. Não podemos nunca valorizar nenhuma área em detrimento de outra. E, portanto, é que... Mas também temos que perceber que tem que haver alguma evolução e tem que haver algum acompanhamento, porque a nossa sociedade tem evoluído muito, muito, muito. E aquilo que... Eu ainda aqui há tempo estava a ver uma prova, um exame da 4ª classe antes do 25 de Abril e fiquei estupefacto. Hoje em dia, nenhum dos alunos, se calhar nem do ensino universitário, iriam fazer aquele trabalho, aquela prova. Teriam muita dificuldade em o fazer. Portanto, tem havido aqui alguma evolução. A mim o importante é que haja o respeito uns pelos outros, que não caiamos nos extremismos, que não tenhamos essa perspectiva, que sejamos democráticos, que sejamos tolerantes. e que haja esse respeito por todos, porque todos somos importantes, todos somos iguais. Esse é o maior valor que devemos implementar e, se calhar, intensificar nos dias de hoje na abordagem que fazemos nas escolas. Porque a nossa sociedade precisa cada vez mais que haja que estes princípios sejam desenvolvidos, sejam implementados e haja de forma consciente que todos os nossos alunos se apropriem disso. Porque temos vindo a cair em extremismos, em banalidades, em mediocridades que todos... que ouvimos na comunicação social, que me atrofia muito e que me deixa preocupado em relação ao futuro. E esta questão, para mim, é das mais importantes na nossa sociedade, podermos implementar e fazer com que os nossos jovens desenvolvam estes princípios. Porque não podemos, de forma nenhuma, deixar que estas mediocridades, estas banalidades, estes discursos radicais, estes extremismos, imperem ou venham a ter algum êxito no futuro. Os valores democráticos, o saber respeitar, o saber estar, são muito importantes. Carvalheira, muito obrigada pela sua presença e por esta conversa tão enriquecedora. Foi um prazer tê-lo connosco e desejamos que continue com essa forma de estar na vida que é tão sua. Obrigada. Eu é que agradeço, é sempre um gosto imenso vir aqui. Venho sempre com muita vontade e levo sempre boas recordações do tempo que aqui venho. Este espaço deve ser para todos poderem divulgar e falar. Muito obrigado, é sempre um gosto enorme. Muito obrigado. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Kaboom, kablow, kaboom. Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom, kablow, kaboom. I was in my room trying to teach my little sister. Then I heard a boom and it sounded like a missile. Who that is, what that was, oh that granny. What the fuck they hit her with? What the fuck they hit her with? A fucking bazooka, little bitch. Every time I close my eyes, I'm drawing plays about that blitz. Every time I close my eyes, I'm thinking about how they did you quit. Granny, I'm sorry, but I'ma have to go ahead and forgive them and forget. I don't know what you want me to do. You gon' slide, you gon' lose your whole crew. Homicide when I think about you. If you was out, nigga, what would you do? Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom, kablow, kaboom. I was in my room trying to teach my little sister. Then I heard a boom and it sounded like a missile. Who that is, what that was, oh that granny. Passamos agora às nossas rubricas habituais. Olá, boa noite. Estou aqui com o meu colega Tomás Rodrigues. Hoje vamos falar sobre uma notícia relacionada com a música, como sempre. Neste caso com o cantor Kanye West, que é mundialmente conhecido. E que ele recentemente tem tido alguns casos em que... teve uns casos assim um pouco mais graves em que... afirmou ser nazi e antissemita. Portanto, uma das últimas notícias, ele acabou por pagar para publicar no Wall Street Journal um texto a pedir desculpas por ter dito e feito coisas das quais se arrepende profundamente e que justificou com a sua doença bipolar. O músico, anteriormente conhecido por Kanye West, fez publicar nesta segunda-feira um anúncio no Wall Street Journal, no qual pede desculpas por comportamentos dos quais se arrepende e que diz terem destruído a sua vida. No texto, recorda que foi diagnosticado com uma doença bipolar, que o fez perder contacto com a realidade. As coisas foram piorando quanto mais eu ignorava o problema. Disse e fiz coisas de que me arrependo profundamente. Algumas das pessoas que mais amo foram as que tratei pior. Suportaram medo, confusão, humilhação e a exaustão de tentar ter alguém que era, por vezes, irreconhecível. Ora, no passado, Ye já pediu desculpa por declarações antissemitas, mas veio a rescindir essa contrição. Em 2025 publicou uma série de mensagens antissemitas e de apreço por nazis, o que levou a que várias empresas cortassem laços consigo e que se afastasse do mundo artístico. Passo a citar o que ele lamentou. Lamento e fico aterrorizado pelas minhas ações nesse estado. E estou comprometido com responsabilização, tratamento e mudança significativa. Ainda assim, isto não perdoa o que fiz. Não sou um nazi ou um antissemita. Adoro pessoas judias. A comunidade negra, que me segurou por todos os altos e baixos e durante os tempos mais tenebrosos, a comunidade negra é sem dúvida a fundação de quem sou. Lamento imenso ter-vos deixado ficar mal. Adoro-vos. E é, diz ter sido encorajado a procurar ajuda pela mulher há alguns meses, depois de bater no fundo. Ele disse, agora que encontro um novo ponto de partida e um novo centro através de um eficaz regime de medicação, terapia, exercício e vida limpa, tenho uma recém-descoberta e muito necessária claridade. Estou a depositar a minha energia em arte positiva e com sentido. Música, roupa, design e outras novas ideias para ajudar o mundo, afirmou o músico. Portanto, essa é a notícia de hoje. Obrigado e até à próxima. Ora, as escolhas musicais de hoje são as seguintes. A primeira é do meu colega Tomás Rodrigues, está aqui ao meu lado, que no mundo da música é conhecido como Tomás RS e chama-se Sonhar. A segunda música chama-se Bazooka, de um artista dos Estados Unidos que recentemente ganhou bastante fama e é uma música que tem bastante significado tanto para mim como para o Tomás. A terceira é da banda Bastardos do Cardeal. O vocalista desta banda é um dos nossos professores do nosso agrupamento de escolas, o professor Luís Vaz Pato. E a música chama-se O Grande Buffet. A última música chama-se Afraid to Feel dos LF System. Certo. Obrigado. Tchau. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Olá, caros ouvintes. Hoje vamos abrir mais uma porta poética de Fernando Pessoa. Chove, o que fiz eu da vida? Chove, o que fiz eu da vida? Fiz o que ela fez de mim. Da pensada, mal vivida, triste de quem é assim. Numa angústia sem remédio, tenho febre na alma e, ao ser, tenho saudades entre o tédio, só do que nunca quis ter. Quem eu pudera ter sido, quem é dele. Entre ódios pequenos de mim, estou de mim partido, se ao menos chovesse menos. Recuando aos tempos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, Andreia vai neste programa pronunciar-se sobre o Tratado do Espaço Exterior celebrado entre as duas nações. Olá, caros ouvintes. Neste programa vamos falar sobre o Tratado do Espaço Exterior. O Tratado do Espaço Exterior, oficialmente chamado Tratado sobre Princípios que Regem as Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Exterior, foi elaborado no âmbito da ONU, mais especificamente no Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Estado Exterior, e entrou em vigor em 27 de janeiro de 1967, em pleno contexto da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Este tratado surge para evitar a militarização do espaço, especialmente com a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, havia o risco real do espaço se tornar um novo campo militar, inclusive com armas nucleares em órbita. O tratado proíbe armas nucleares e outras armas de destruição em massa no espaço, na Lua ou em qualquer corpo celeste, e considera o espaço exterior património comum da humanidade. Logo, nenhum país pode possuir a Lua ou planetas e o uso do espaço deve ser exclusivamente pacífico. Os astronautas são tratados como enviados da humanidade e devem ser ajudados em casos de emergência, e cada país é responsável internacionalmente pelas suas atividades espaciais, inclusive as de empresas privadas. Este tratado é a base do direito espacial internacional e estabelece regras que ainda hoje orientam satélites, missões espaciais e estações como a ISS, e que demonstrou um raro momento de cooperação global durante a Guerra Fria. No entanto, atualmente, Este é visto como fundamental, mas incompleto, já que o tratado não prevê claramente armas convencionais no espaço, conflitos envolvendo satélites e a mineração espacial. A nossa cientista Beatriz fala-nos no programa de hoje da dor, da sua origem e papel que desempenha na proteção do nosso organismo. Vou ler-vos um poema de Fernando Pessoa que tem exatamente o mesmo tema. Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é, a dor que já me não dói. Antiga errónea fé, o ontem que a dor deixou. O que deixou alegria só porque foi e voou. E hoje já é outro dia. Alguma vez se perguntou por que sentimos dor quando nos magoamos? A dor é muito mais do que um simples incómodo. É um sinal vital que protege o nosso corpo e nos alerta para perigos. A dor tem origem nos receptores especializados, chamados nociceptores, que se encontram na pele, nos músculos, nas articulações e nos órgãos internos. Estes receptores são ativados por estímulos potencialmente perigosos, como temperaturas extremas, pressão excessiva, cortes ou substâncias químicas irritantes. Quando são estimulados, enviam sinais elétricos através do sistema nervoso até à medula espinal e ao cérebro. No cérebro, essa informação é processada e interpretada como dor, permitindo-nos identificar onde está o problema e quão intenso é. Este processo leva-nos a reagir rapidamente, por exemplo, afastando a mão de uma superfície quente ou imobilizando uma zona lesionada, reduzindo assim o risco de lesão mais grave. Além da sua função protetora imediata, a dor também desempenha um papel importante na recuperação, pois incentiva o repouso e a procura de cuidados médicos quando necessário. Em suma, apesar de desagradável, a dor é um fenómeno fundamental para a manutenção da integridade física e para a adaptação do ser humano ao ambiente. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Truques por todo lado, santos nas prateleiras, agência funerária. Vão a todas, só desejam a morte das pessoas. Chega-se a noite e vão-se deitar. Ajoelham-se na cama e põem-se a rezar. Para que no dia seguinte morra muita gente em todo continente. Por favor, minha senhora, deixe-me entrar. O seu marido dou-lhe um caixão para toda a vida. E tem 2 anos de lugar. Morram depressa e atirem o caixão. Ponham o corpo a render. Os ossos são os mais bem pagos. Morra para toda a vida. Deixe ficar a herança nossa. Agência funerária. Agência funerária. Vão a todas, só desejam a morte das pessoas. Há um acidente. Eles estão lá. Tiroteio. Eles estão lá. Há navalhada. Eles estão lá. Há velhos a morrer. Eles estão lá. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A A Feira Internacional de Turismo em Madrid, onde esteve presente o município de Oliveira do Hospital, é o tema da rubrica económica apresentada pelo Afonso Dias. Boa noite, caros ouvintes. Madrid voltou a afirmar-se como um dos grandes motores do turismo internacional, com a realização da 46ª edição da FITUR, a Feira Internacional do Turismo, que decorreu nos passados dias 21 e 25 de janeiro. O impacto económico estimado ultrapassa os 500 milhões de euros, um valor que mostra bem a importância deste evento para a capital espanhola. Os números impressionam. Foram esperados mais de 255 mil visitantes e 967 expositores, vindos de 161 países e regiões, transformando Madrid, durante estes dias, na verdadeira capital mundial do turismo. O setor hoteleiro é um dos grandes vencedores, com níveis de ocupação e preços acima dos registados no ano passado. Durante a fase profissional da feira, entre 20 e 22 de janeiro, as reservas hoteleiras cresceram 4,7%, enquanto que a tarifa média diária subiu para 443 euros. Já nos dias abertos ao público, o crescimento das reservas acelerou para 8,3%, com uma subida ainda mais expressiva dos preços. A diária média passou dos 351 para 393 euros, um aumento de quase 12%. Portugal marcou também uma forte presença nesta edição, com 118 empresas e as 7 agências regionais de turismo, num stand Visit Portugal, com 880 metros quadrados, completado por uma área adicional dedicada a entidades regionais. Houve ainda destaque para a participação do município de Oliveira do Hospital, que aproveitou a feira para promover a Festa do Queijo Serra da Estrela, realizada em Oliveira do Hospital, nos próximos dias 7 e 8 de março. A FITUR destaca assim os grandes eventos internacionais que continuam a ser um poderoso catalisador económico, impulsionando o turismo, a hotelaria, a restauração, o comércio e reforçando o papel estratégico do setor turístico nas economias ibéricas. A todos os nossos ouvintes, até à próxima rubrica sobre economia. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A Ani, na sua demanda pela mitologia grega, vai falar-nos agora sobre a deusa grega da justiça, Temis, filha de Urano e de Gaia, ou seja, do céu e da terra. Por falar em justiça, vou ler-vos a parte final do poema Justiça, de Alberto Caieiro, a outra face desta moeda. Haver injustiça é como haver morte. Eu nunca daria um passo para alterar aquilo a que chamamos a injustiça do mundo. Mil passos que desse para isso eram só mil passos. Aceito a injustiça como aceito uma pedra não ser redonda e um sobreiro não ter nascido pinheiro ou carvalho. Cortei a laranja em duas e as duas partes não podiam ficar iguais. Para qual fui injusto eu que as vou comer a ambas? Boa noite, caros ouvintes. Temos estado num período de eleições presidenciais, o momento central da vida democrática, em que os cidadãos são chamados a escolher um chefe de Estado e, sobretudo, a reafirmar os princípios fundamentais do regime democrático. Mais do que uma simples disputa política, as eleições representam a renovação do compromisso coletivo com a justiça, a legalidade e a ordem constitucional. É neste contexto que vos trago o mito de Temis, a deusa grega do direito e da justiça. Antes de existirem leis escritas, antes de reis, tribunais ou cidades, o mundo já conhecia a ordem. Essa ordem tinha um nome, Temis, filha de Urano, o céu, e de Gaia, a terra. Temis era uma titânide antiga, nascida quando o cosmos ainda aprendia a manter o equilíbrio entre forças opostas. Temis não governava através do medo nem da força. A sua autoridade vinha do conhecimento daquilo que é justo por natureza. Ela conhecia as leis invisíveis que regem deuses imortais, leis que não precisam de ser escritas porque existem desde sempre. Era ela quem mantinha o equilíbrio entre o excesso e a falta, entre Ibris e Metron. Quando Zeus se tornou senhor do Olimpo, foi Temis quem se sentou lá ao seu lado. Não como reserva, mas como consciência de poder. Enquanto Zeus detinha o raio, Temis guardava a balança. Através dela, o governo dos deuses não se tornava tirania. Da união de Temis com Zeus nasceram as Horas, deusas de ordem social, das estações e do ritmo da vida, e as Moiras, fiandeiras do destino. Assim, a justiça, a ordem e o destino tornaram-se inseparáveis. Ao contrário de outras divindades, Temis raramente agia de forma violenta. Ela observava. Quando a justiça era violada, o mundo começava lentamente a desmoronar-se. As colheitas falhavam, as cidades entravam em conflito. O castigo não vinha como vingança, mas como restauração do equilíbrio. Temis nunca fechou os olhos por cegueira, mas por imparcialidade. Para ela, todos são iguais perante a lei natural, reis ou meros servos. Onde Temis está ausente, reina o caos. Onde ela impera, a harmonia. Temis não é apenas uma deusa do direito, ela é o próprio princípio da justiça. Não imposta, não negociável, mas eterna. Uma lembrança de que a verdadeira lei não nasce do poder. O poder só é legítimo quando a respeita a ordem, a medida e os limites impostos pela lei. Cabe aos cidadãos, através do voto, garantir que a liderança política não cai na híbris, mas permanece fiel à justiça e à defesa do bem comum. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. O narcisismo é uma virtude ou um defeito humano? A resposta a esta pergunta vai ser dada pela Diana numa exposição interessante sobre o tema. O mito de Narciso está presente na literatura universal. Eis os primeiros versos do poema Narciso, escrito por Miguel Torga. O desenho impreciso de cada rosto humano refletido. Mas o velho Narciso continua fiel e debruçado sobre o ribeiro. Porque há de ver-se inteiro quem todo se deseja revelado. Boa noite, caros ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema que mexe com todos nós, mesmo que de formas diferentes, o narcisismo e o ego humano. Preparem-se para mergulhar na complexidade da mente e descobrir o que se esconde por trás da grandiosidade aparente. O ego é a forma como nos vemos e como queremos ser vistos. Ele não nasce como um problema, nasce como uma necessidade. É através do ego que construímos identidade, limites e valor próprio. O conflito começa quando o ego deixa de servir o indivíduo e passa a dominá-lo. É nesse ponto que o narcisismo ganha espaço. O narcisismo não é apenas vaidade ou amor exagerado por si mesmo. Ele é muitas vezes uma resposta psicológica à insegurança profunda. O narcisista cria uma imagem grandiosa porque não suporta encarar a própria fragilidade. Por fora, autoconfiança. Por dentro, medo constante de ser irrelevante, substituível ou esquecido. A admiração dos outros torna-se combustível emocional. Sem ela, surge o vazio. O ego inflado funciona como uma armadura, protege mas também isola. Quem vive preso ao próprio ego tem dificuldade em ouvir, em reconhecer erros e em aceitar limites. Qualquer crítica é sentida como ataque, qualquer discordância como desrespeito. O outro deixa de ser alguém com sentimentos e passa a ser um espelho, serve apenas para refletir validação. Nos relacionamentos, o narcisismo costuma começar com encanto. Existe intensidade, atenção e idealização. O outro é colocado num pedestal, não por amor, mas porque reforça a autoimagem do narcisista. Com o tempo, essa dinâmica muda. Surge o controlo, a desvalorização subtil, a manipulação emocional. O que antes era admiração transforma-se em exigência. O narcisista não quer partilhar, quer domínio emocional. Existe algo ainda mais perigoso. O narcisismo é frequentemente recompensado pela sociedade. Lideranças autoritárias, egos inflados, comportamentos frios e calculistas são confundidos com força, carisma e sucesso. A empatia passa a ser vista como fraqueza, enquanto a arrogância é interpretada como confiança. Assim, o ego cresce sem ser questionado. No fundo, o narcisismo revela uma contradição humana profunda. A necessidade de ser especial convive com o medo de não ser nada. Quanto maior o ego exibido, maior costuma ser a fragilidade escondida. O verdadeiro equilíbrio não está em destruir o ego, mas em colocá-lo no seu lugar, como estrutura, não como tirano. Porque quando o ego governa, a humanidade desaparece. E sem humanidade, sobra apenas solidão disfarçada de superioridade. Até uma próxima. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. I'm afraid. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. E por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. De acordo com as aprendizagens essenciais da componente curricular de cidadania e desenvolvimento e no âmbito do domínio democracia e instituições políticas, foi organizado um debate por um conjunto de alunas do 11º E, Andréia Santos, Yara Costa, Lara Campos, Mafalda Garcia e Maria Inês Tavares, intitulado A Democracia Está em Crise, para o qual foram convidados 4 jovens representantes de 4 partidos políticos da nossa região: Miguel Silva, do PS, Duarte Vieira, do PSD, Ana Francisca, do PCP e Rafael Dias, do CDS-PP. Perante uma plateia muito atenta, constituída por alunos do 11º e 12º anos, os convidados apresentaram as propostas dos seus partidos para questões como emprego, habitação, saúde, ordenamento de território, incêndios, sociedade e imigrações. O debate foi moderado pela ex-aluna Sara Marques e teve ainda um momento final de perguntas aos oradores, promovendo um espaço de diálogo, de pensamento crítico e de preparação para uma cidadania mais responsável e consciente. Muitos parabéns aos organizadores e a todos envolvidos. No âmbito da celebração do Dia Internacional do Obrigado, o grupo de espanhol, em articulação com as disciplinas de inglês, português e português língua não materna, promoveu uma atividade que consistiu na elaboração de mensagens de agradecimento dirigidas à comunidade escolar, reforçando a importância dos valores do reconhecimento e gratidão. Obrigada, obrigado. Uma palavra tão simples, mas cheia de significado, capaz de transformar o dia de alguém, aproximar pessoas e espalhar gratidão. Realizou-se uma palestra sobre o efeito do consumo de drogas no cérebro, avaliação de comportamentos e atitudes em adolescentes, dirigida aos alunos do 9º e 10º anos. As professoras doutoras Ana Paula Silva e Armanda Santos, investigadoras na área das neurociências nas faculdades de Medicina e de Farmácia da Universidade de Coimbra, e os professores de Biologia e Geologia do IOH promoveram a consciencialização e a prevenção do consumo de drogas ilícitas, incentivando os jovens à tomada de decisões informadas através da literacia em saúde. Boa Nova! Decorreu mais uma vez a sessão escolar do Parlamento dos Jovens na Escola Sede, este ano sobre o tema Literacia Financeira. Os jovens contam. De manhã participaram 31 alunos do ensino básico e à tarde 15 alunos do ensino secundário. Foram 2 sessões muito animadas em que os alunos discutiram, argumentaram e tomaram decisões de forma responsável, mostrando-se verdadeiros deputados numa democracia. O exemplo de jovens ativos, participativos e conscientes do papel que podem ter na sociedade. Muitos parabéns a todos os participantes e aos deputados que vão representar a nossa escola na sessão distrital. Esther Nunes e Manuel Rocha e Madalena Costa e Pedro Antunes. Bom trabalho e continuem a levar a voz dos jovens com responsabilidade e entusiasmo. Boa Nova! Agradecimentos especiais a Andréia Santos, Beatriz Borges, Afonso Dias, Inês Santos, Acita Mangara, Tomás Fonseca, Tomás Rodrigues, Diana Diniz, Joana Fidal, Ana Mendonça e ao nosso convidado, professor Carlos Carvalheira. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Bernardo Dias. Participação especial do programa, Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuam bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa!